Thank you. corner, Bellgate 200. Okay, 200. set up that vehicle finding the best on the stretch. 12 1, that's a March Rock Wagon on West Columbia. Thank you. Com. Se você estiver da Bernardino, o primeiro do voo 070, ou a última 012, a sua número 3, tá bom? essas duas, outra via para dois metais, principalmente programas que estarão na posição dona, a dois metais, dona de 7-2. Eu quero me resolver o 0-5-0, eu quero me resolver o 0-5-0. Don't ask us to please. 7, sensorizado. Táxi V1-7, reporte a linha de pronto para decolagem. Thank you. Liberação na pista mais aérea.

Portão 8. Zero na Zatã, é por final e após autorizado alinhar e manter 1-0.